Olá, o meu nome é Sofia Rodrigues e sou psicóloga clínica. Para mim, a psicologia está em todo lado, em todas as coisas. Quando se tratou de ingressar no ensino superior, foi essa a área que escolhi. Frequentei o mestrado integrado em psicologia clínica na Universidade de Coimbra e recentemente especializei-me em psicopatologia e intervenção com crianças e adolescentes. Também me interesso pela psicologia do bebê e da gravidez, sendo que foi nessa área a minha tese de mestrado. Tenho experiência de intervenção com crianças, adolescentes e adultos e o que mais gosto é de estabelecer a relação com as pessoas e, através dessa relação, ajudar a resolver as lutas, os medos, ansiedades e angústias que possam existir na sua vida. A minha missão é fazer uma psicoterapia que vai de encontro à pessoa, com empatia, compreensão e dedicação a quem me procura. O que mais gosto é de ajudar a elevar a pessoa ao seu verdadeiro potencial e ajudar com as suas lutas e desafios internos, contribuindo para a preservação da saúde mental e bem-estar psicológico, conceitos muito importantes e que valorizo muito. Esta é uma rúbrica semanal da Rádio Boa Nova, que poderá ouvir em podcast no site da estação, onde estará disponível o meu e-mail. Espero que este seja um espaço de partilha em que se sinta seguro para explorar a psicologia, expor as suas dúvidas e sugestões.